Jesus, cantando assim: eu não aceito derrota aqui, a derrota vai ter que sair. Eu não aceito derrota aqui, a derrota vai ter que sair. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Todo espírito de derrota foi embora. Agora vamos mandar a enfermidade embora em nome de Jesus. Eu não aceito a doença aqui, a doença vai ter que sair. Eu não aceito a doença aqui, a doença vai ter que sair. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Toda a enfermidade saiu em nome de Jesus. Eu não aceito a inveja aqui, a inveja vai ter que sair. Eu não aceito a inveja aqui, a inveja vai ter que sair. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. A inveja saiu em nome de Jesus? Então vamos repreender o olho grande, cantando assim. Eu não aceito o olho grande aqui, olho grande vai ter que sair. Eu não aceito o olho grande aqui, olho grande vai ter que sair. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Sai, sai, sai, em nome de Jesus. Você cantou em nome de Jesus. A bênção chegou em nome de Jesus.